Estou tentando te esquecer, mas meu coração não deixa. Me provoco, me machuco e dentro do peito eu luto. Outra vez você venceu. Já não sou dono de mim, foi o amor que quis assim. Nossa história não tem fim. Sem resposta eu me assumo, e por mais que eu mude o rumo, dou de cara com você. Estou tentando te esquecer, não dá, não dá, não dá, não deu. Eu tô xarope, eu tô maluco, sem você eu não sou eu. Estou tentando te esquecer, não dá, não dá, não dá, não deu. Vira e mexe, acontece, eu vou tentando te esquecer, mas meu coração não deixa. Me provoco, me machuco e dentro do peito eu luto. Outra vez não aguentei. Monstruosa essa saudade que me arrasta pra verdade. Eu não vivo sem você. Coração grita você. Estou tentando